Bom dia. Hoje a gravação vai ficar mais bonita porque está no telefone da Camila, né? Que é bom. Bom, gente, eu estava acabando de comentar, cada texto desse que a gente leu na leitura de hoje dá em si um estudo enorme. E sempre eu gosto de lembrar que a gente está no tempo comum. Tempo comum serve para a gente pegar princípios, coisas, falar assim, puxa, está aqui um negócio para eu aprender a aplicar na minha vida. E, de novo, a Bíblia é muito prática. A Bíblia sempre é muito prática. Eu estava conversando com a Camila ontem, e a gente conversando sobre essa visão platônica, né, que a gente vê nas pessoas. Uma rejeição absurda e absoluta de tudo que diga respeito à normalidade da vida, a concreto, a matéria. A gente tem uma mistura, que essa mistura tem um culpado, na verdade, Santo Agostinho, o cara que trouxe isso para o cristianismo, né? De que tudo que é espiritual, etéreo, transcendente, que acontece lá longe do teu dia a dia, isso é muito bom. E aquilo que tem a ver aqui com o dia a dia, com o concreto, com pagar conta, com mexer na terra, com falar com os amigos, com relações humanas e o que seja, isso é mundo da matéria. Matéria não vale nada, o espírito vale tudo, e essa separação dicotômica tem nada a ver, nada mais, nada menos que com Platão e com a Grécia, né? Muito pouco com a Bíblia, com as escrituras, com a tradição judaica. E eu vou começar de trás para frente, né? Vou começar de Tiago. O texto de Tiago é prático até dizer chega, ele fala de um problema sério, que chama língua. Língua. A língua tem uma função, e a gente pode usar ela muito bem. E ela tem uma capacidade de edificar fantástica. Sabe, eu tenho alguns hábitos na minha vida que eu tento ensinar para a Giovana. Um deles, todo mundo com quem eu encontro, eu tenho o hábito de falar alguma coisa boa para a pessoa. Sabe, de reconhecer. Isso é muito diferente de você ficar babando em cima de alguém. Mas se você viu alguma coisa boa em alguém, puxa, é tão bom para a pessoa, é tão encorajador. E, sabe, anima tanto. E é como se fosse uma espécie de exortação do segue adiante. Quando você fala, cara, você tem isso de bom, você tem... Eu fico olhando, a gente pede sempre que a Débora leia o Salmo, né? Eu pedi assim, leia sempre o Salmo. Por quê? Porque a forma da Débora ler o Salmo, o jeito que ela... Para mim, soa como música. Ela tem uma dicção muito boa, uma leitura muito boa, uma agradabilíssima. Cara, custa reconhecer isso da pessoa. Pô, você tem essa coisa... Você quer que eu faça a lista aqui na gravação agora de todos os defeitos da Débora? Eu posso fazer agora, você quer, Débora? Eu posso fazer uma lista grande de todos os seus defeitos. O que eu ia fazer com isso? Eu ia destruir ela. Se eu começar aqui fazendo todos... Eu conheço a Débora já há muito tempo, então a lista de defeitos é grande. Ou dá um livro, não dá? Eu posso começar a ler esse livro aqui. Como que a Débora vai sair dessa mesa depois de eu ler tudo isso? E vamos que a Débora, a única qualidade que ela possuísse... fosse saber ler um salmo muito gostoso de ler. Eu vou perder meu tempo usando a minha língua para destruí-la. E quando você aponta para o outro tudo que ele tem de ruim, só isso, o que não quer dizer que você não vai dizer para a pessoa, nós já conversamos algumas vezes, né, Débora, sobre defeitos, sobre problemas, sobre situações que não são boas, tem que mudar, tem que mexer. Mas, cara, sempre tem, olha, porém... Né? Eu estou falando isso primeiro, baseado em sabendo com quem eu estou falando. Com o Eduardo, quantas vezes já conversei duro com você? Mas, pô, eu estava pensando numa coisa que aconteceu na minha volta aqui. Né? O Eduardo chegou terça-feira, chegou lá e eu estava cansado ainda, né? De viagem e tal, tonto. Assim, por uma delicadeza absoluta, né? Uma elegância do professor. Ele chegou, parou a Kombi, passou lá em casa. E aí, como é que você está? E sentamos ali. Eu tive uma conversa com o Eduardo e depois fiquei pensando naquela conversa com ele. Por mais, sabe, que eu goste de todo mundo, a gente tem uma caminhada de muitos anos. Então, óbvio que a gente sentou ali, bateu papo e já andou a coisa, é gostoso e tal. Pô, eu fiquei tão grato. Agora eu vim com a minha esposa andando de carro. Hoje a Kátia está aqui, né? Então, eu vim com ela no carro, aí, de repente, eu peguei na mão dela, né? Ela falou, o que é, marido? Eu falei, nada. Não quero falar nada. Não precisa falar nada. É só isso. E é tão bom. Então, se você tem a sua língua, por favor, sabe, eu tento fazer assim, todo mundo que eu encontro todo dia, alguma coisa de bom tem que ser dito para a pessoa. Isso edifica a pessoa, isso encoraja a pessoa. Pô, você é bom nisso. Eu me lembro do Renê no outro dia falando, sabe, quantas vezes ele fazia um pão e o pão ficava meia boca. E ele, cara, tá ótimo, tá bom, e não sei o quê. E papai, ele falou, não, isso aqui tá ruim, tá uma mochiba. Ele falou, tá bom pra caramba, tá legal. Primeiro porque o pão era muito melhor do que qualquer outro pão que a gente comia. Que era... Então ele já era muito bom mesmo, porque... Não porque era bom, é porque o que a gente comia era muito ruim. Então, outra, eu encorajo o camarada a falar, não, vou fazer melhor, vou, porra, se esse cara tá achando bom isso, né? Ontem fizemos um nhoque aqui, né? Ah, tava bom, eu falei, para mim ainda não tá bom. Falta aqui, tchan. Mas isso encoraja. Apesar do saco que é fazer um nhoque, a gente faz de novo, só para ficar melhor. Então, a palavra boa, quando você usa a tua língua, cara, né? Chega o Vini, né? O príncipe. Agora, vou chamar você de príncipe agora por causa do Adel. Adel, você é um príncipe, né? Aí o Adel ontem foi me explicando no carro, né? O Adel assim, o irmãozinho lá, porque tu me dá irmãozinho, né? O irmãozinho lá, pô, eu queria explicar esse negócio. Eu falei que ele é um príncipe, porque aqui é o reino de Deus, né, cara? Pô, não é nada lá fora, mas aqui o cara é um príncipe, né, cara? Fala alguma coisa boa para alguém. Sabe esse negócio do Adel? Você é irmãzinha, irmãozinho. Isso é tão delicado dele, né? Porque ele confunde o nome de todo mundo mesmo. Então ele chama de irmãozinho, irmãzinha. Isso é tão legal. Então, se a gente tem alguma coisa boa para falar, meu Deus do céu, não deixa passar. Ah, eu devia ter dito. Diz, caramba. E outra, a pessoa começa a acreditar que ela é boa mesmo, sabe? A pessoa começa a achar que ela é legal. Porque naquilo ele é legal. Então faz bem. Pô, o Eduardo sabe armar um jogo. Ele não sabe terminar o jogo bem, não. Não adianta eu falar pra você que você não sabe terminar o jogo bem, mas eu sempre falei, cara, você vê o negócio, vai lá. E é uma habilidade, é uma capacidade, pô, vir, abrir a porta e tal. Cara, isso é trabalho de equipe. Tem que ter o cara que sabe fazer isso. Tem outro cara que sabe agarrar no gol. Essa noite eu sonhei que eu era goleiro falando nisso. Não lembrei. Tem o cara que sabe... Tudo, a minha cara, jogar no gol, imagina, jogar no gol ia ser 20-0, pô, pra quem fosse do outro lado. Quer dizer, mas tem que ter o cara que sabe jogar no, na linha, faz o gol lá na frente, tem o cara que segura o resultado aqui, tem o cara que sabe derrubar o outro quando entra na área, pô. Tem que ter o cara que, função sua, fulano, você entra ali na área, quando apareceu daqui pra lá, você chuta e mata. Mas eu vou ser expulso, é pra isso que você tá aí mesmo. Ou seja, se o cara é bom de derrubar os outros, cara, você só precisa botar ele no lugar certo. Porque esse cara no ataque não é boa ideia. Esse cara no gol também não é boa ideia. Então, diz para a pessoa, usa a sua língua para o bem. Porque a língua, ela tem um poder. Eu ontem estava falando... Foi com você que eu falei? De quando a gente fala... Não, foi com quem que eu estava falando sobre acerto e erro. Com quem eu estava falando? Falei sobre um acerto. Ele não nos faz adiantar um único milímetro na nossa jornada. Um erro, um equívoco, uma palavra mal dada atrasa 2 anos. 5 minutos que você erre, 5 minutos de uma palavra maldita, sabe, de uma palavra mal usada, de uma palavra mal colocada, pode acabar com uma amizade e é para a vida. Um elogio, um encorajamento, uma palavra boa ou um acerto na sua conduta, sinceramente, não adianta um milímetro nisso. É só a continuidade, só o dia a dia. Sabe, eu sempre, vocês são testemunhas, eu falo com vocês, sempre tem alguma coisa boa para falar. Eu olhei a Camila, você está bonita, né? Se vocês vissem como está a Camila, ela está longe, né, do que seria o conceito dela de estar bonita. Mas ela está bonita com essa camisa que era de algum homem que ela está usando. Era do Eduardo a camisa. Está, né? A outra aqui levou um tiro no braço, que foi roubar o bazar, né? Levou um tiro e raspão no braço. Você falou, pô, você tá bonita essa sua cicatriz, né? Mentira. Brincadeira, isso eu não falo. Mas assim, isso não adianta nada. Isso é só manutenção. Agora, um erro, cara, destrói uma vida. Acaba um processo, destrói, sabe? Uma palavra. Então. Cara, coloca freio na tua língua quando for para dizer ruim para alguém. E se você for... Alguém sempre me pergunta qual é a diferença entre ser duro e ser firme. Uma das dicas. Por que eu estou fazendo isso? É a primeira. Estou fazendo isso porque está me incomodando ou porque é para edificação do outro? E outra, qual é meu compromisso de reconstruir isso que eu vou dar um cacete? Se você não tem compromisso de ir lá e dar um cacete em alguém e estar junto para reconstruir esse processo pelos anos que isso vai levar, bicho, cala a sua boca. Porque você só está querendo aliviar a tua raiva. E a tua raiva, quando ela for destilada pela sua boca, ela vai destruir o que tiver pela frente. Então, raiva não é motivação boa, incômodo não é motivação boa, assim. Agora, às vezes, tem que ser muito duro. Eu já fui duro, acho que com quase todo mundo aqui. Com o Vinícius ainda não, né, Vinícius? Entra na fila aí, que já, já. Eu já fui duro com quase todo mundo aqui. Duro, duro. E você pode falar a mesma palavra. Agora, você faz isso porque você está se incomodando, porque você está com raiva do cara, você vai matar o cara. Agora, você faz isso como você faz com um filho, quando você ama a pessoa, porque você dá bronca na Bia pequenininha, não dá? Vocês dão, né? Mas o compromisso de vocês é levá-la a ser a melhor pessoa possível, de preferência melhor do que os dois juntos. Estou errado? Então, cara, aquela dureza vai ter sempre que ser ponderada por esse compromisso. Se você não transferir isso para as pessoas, cala a sua boca. Engole a sua raiva, digere ela e defeca ela. Simples assim. Daí vamos para o Salmo, que tem outro princípio legal aqui. Sempre que você lê a palavra feliz, é a mesma palavra que é traduzida do hebraico para o grego, né, como bem-aventurado. Né? Então, se você lê assim, ó, como é feliz o homem que teme o Senhor, assim, como pode seguir uma boa aventura como quem sabe que está num bom caminho? Entendeu? Porque essa noção de felicidade ele é muito etérea, muito assim, generalista. O grande barato é você sacar que quando a palavra está dizendo feliz, é assim, sabe? Feliz como quem sabe que está numa boa aventura de saber que está num caminho certo, que vai dar resultado bom. É um encorajamento. Essa palavra que está sendo dada assim, cara, segue em frente. Olha a lista de coisas. Que o cara tem prazer nos mandamentos, mas ele vai sendo de integridade. Né? O que, que vai redundar isso na sua casa? Tem grande riqueza na sua casa, sua justiça dura para sempre, a luz raia nas trevas para o íntegro. Aí ele fala de novo, feliz é o homem que empresta com generosidade, que com honestidade conduz seus negócios, o justo jamais será abalado. A gente vinha ouvindo agora, e você liga um rádio, né, para ouvir notícia, eu vim no carro agora, fui ouvindo, a gente estava querendo saber sobre a morte, o falecimento da dona Marisa Letícia, quer saber essas coisas que estão acontecendo. Cara, a lista de gente, essa aqui roubou 16 milhões, isso aqui fez não sei o quê. Aí vem uma lista de gente que está agora redistribuindo lá no negócio da Lava Jato. Cara, esses caras, por um momento, viveram de uma maneira que qualquer um de nós podia invejar. E, de novo, o texto fala de inveja. Lá o texto de Tiago fala de inveja. Cuidado com esse pecado. Porque você inveja o cara, e o Salmo 37, o Salmo 73, são salmos que ajudam muito nesse momento. Assim, ele fala, para de olhar lá para a cabeça do cara, lá para o que ele está fazendo, olha para o pé do cara, olha onde que ele está pisando. Ele está pisando num terreno escorregadio, a qualquer momento. E aí, cara, eu vou falar aqui o que o Boixá acabou de falar. Ele falou assim, onde é que está o Eduardo Cunha mesmo? Aí ele falou, está fazendo cocô em pé. Ele está preso, cara. E lá não tem vaso sanitário, é aquela latrina, bota os dois pezinhos. Ele falou, onde é que está o Eduardo Cunha com toda a sua empáfia? Por mais que isso possa ter um tempo, cara, ele vai ficar aí um, dois anos, três anos, quanto tempo for, antigamente ninguém ficava nada, mas vai lá ter que fazer cocô em pé. E essa cena é vexatória, é esse o final do ímpio. Onde é que está o Sérgio Cabral com seus milhões, com um lencinho na cabeça, gastando dinheiro em Paris, rodando dinheiro para tudo que é lado? Está fazendo cocô em pé. E hoje o Eike está fazendo cocô em pé no presídio para preso comum. Deve estar legal com oito caras, porque tem oito caras e você está fazendo cocô em pé na frente dos oito caras, o que é pior do que o Eduardo Cunha. E ele estava na capa da Forbes. Olha, pode ser o que for, mas não deve ser legal para o cara. Ele não deve estar se sentindo bem. Aquele implante, ele gastou 16 mil reais para fazer aquele implante, ele passou aquela máquina zero nele, cara. Imagina agora, como é que vai fazer com aquele cabeleira toda? Parecia o... Vai ter que fazer igual do Trump agora, aquele negócio assim. Então, cuidado com a inveja e olha, siga feliz, sabe, com quem Sabe, é duro, é difícil e tal. Isso é uma palavra de encorajamento direta da Bíblia. E, para terminar, o texto de Isaías, quando ele fala de Jerusalém, usando, né, o nome Ariel como outro espaço, fala assim, cara, vocês estão bêbados e não é de vinho. Essa é uma palavra, vocês estão bêbados e não é de vinho. Vocês estão cambaleando e não é porque você bebeu demais. Vocês estão cegos, vocês estão surdos, vocês estão inebriados. Vocês estão bêbados, como se nada tivesse ocorrendo. E assim, quando Deus coloca o seu julgamento sobre mim, ele fala assim, e não adianta, porque você vai ler e você não vai entender, porque eu tirei de vocês os seus olhos, que são os profetas, e eu tirei da sua cabeça os videntes, aqueles que podem enxergar o que está acontecendo. Então você vai ficar bêbado e sabe, você vai acordar e vai pensar assim, não, isso tudo vai acabar, cara, você vai acordar no dia seguinte, vai estar lá o problema, você vai estar lá o problema. Então, de novo, né? É duro o nosso caminho, é duro o nosso caminho. É duro pra caramba. De todo mundo é duro. Eu falava isso com a Camila ontem, né? Seja do primeiro, do segundo, do terceiro setor, de quem quer que seja, todo mundo é duro. Sabe quando é que é duro o nosso caminho? Se você for um funcionário público que é honesto, se você for um empresário que é honesto, se você for um trabalhador do terceiro setor que é honesto, que não vive de viagem, de grana fácil, de edital que enche teu bolso, e se você for um cara que não está no segundo setor ali sonegando imposto, que você não está, sabe, dando bola para o cara que vai fazer a compra para você, se você não está no primeiro setor ali do governo fazendo o seu trabalho de qualquer maneira, sendo... Em qualquer situação que você trabalhe direito, isso é duro pra caramba, cara. Duro, difícil, pesado, estressante, complicado. A palavra diz que a gente siga em frente, porque você pode se inebriar com isso outro e aí o teu pé vai escorregar. Então são só coisas práticas para o nosso dia a dia. Eu espero que a gente incorpore essas três coisas. A língua, cuidado com a língua. Bota um freio, que nem um cavalo bota, sabe? Um outro salmo diz, né? Vocês têm que fazer, eu tenho que fazer com vocês que nem faz. Ou em Isaías, quer dizer, eu tenho que fazer com vocês igual faz com um cavalo. Vocês são seres humanos, eu tenho que botar um freio em vocês. Então sabe como é que você faz? Coloca um freio você mesmo na sua própria língua. E um dos excelentes freios que você tem é olha para a pessoa e fala alguma coisa boa para a pessoa. Seja que ela está bonita, seja que ela está bem, seja que ela fez uma coisa legal, sabe? Reconhece, mas não é mentir, não, é reconhecer. De verdade. Só não deixa passar. Porque a gente acha que o que está bom no outro não é mais do que obrigação dele. E o que está ruim tem que ser ressaltado. Quando você vai falar alguma coisa ruim para alguém, que seja com compromisso de reconstrução e com compromisso do amor. Senão você cala a sua boca. Porque a língua é um barato, mas a língua é terrível. Tá bom? Palavra do Senhor, espero que tenha sido bom para vocês, que seja legal, prático e aplicável. Tá bom? Amém. Como é que desliga esse troço aqui? Sim, aonde? Calma.